3D e gravações. Um dia seus pés vão me levar onde as minhas mãos não podem chegar. Me leva onde você for. Estarei muito só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer, ei, que hoje eu te amo, não vou negar. Que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você. Sem ser necessário entender. Você está curtindo o Ninho e Rito de Rocha. Me leva onde você for. Estarei muito só sem o seu amor. Agora é a hora de dizer, ei, que hoje eu te amo, não vou negar. Que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário entender. Que hoje eu te amo, eu não vou negar. Que outra pessoa não servirá. Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê. Tem que ser você, sem ser necessário.